pica-pau. Quero ver todo mundo cantando com a gente. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau. Sai a água da torneira, faz espuma com sabão. Pra comer a comidinha, vou lavar as minhas mãos. Lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos.